todos os ritmos em um só show. Oh, o Águia chegou! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. E quando chega, segura, segura, quando chega, Marinho, do lado B, tô chegando. Com vocês, Maestro, DJ Davidson e Vaga. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Explode o bagulho! Dia faz barulho, bota pra cima, bota pra cima, vem, vem. Quem não tem hora pra chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa. Michel, o cachorro louco tá aqui com a gente. O Maurício da Altino Som. O Levinho, o cachorro louco. Nossa galera que vai ter turma também. Alô, seu Rui. Alô, seu Rui. Seu Rui, rapidão. Wesley. Considerado no Mojú, nosso vereador Dadá, alô Dadá! Eu sei que eu falei bem, amor, eu sei que te magoei bem, mas vamos tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo. A gente só tem a agradecer o carinho imenso. Custa tão. E o nosso vereador Dadá proporciona pra empresa pop. É um carinho assim incondicional, meu irmão. Obrigado, viu, Dadá? Meu vereador. Se tu ainda me amas, eu só te peço. Só mais uma. Só mais, só mais. Por quê? Só mais uma chance. Só mais uma chance. Meu amigo Carne Assada aqui pela retaguarda. Ele em companhia do empresário Átila. Cadê o Adiel, hein? Só mais uma chance. Eles gostam de fronteira, meu irmão. Toma, toma, toma, toma, toma. Gado, gado. O povo abriu, dançou. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Joga a mãozinha pro céu, mãozinha pro céu. Dali. Joga a mão pra cima, passa o que e dá um grito. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. E doida nessa. Mariuri Playboy. DJ Maxi Pantera, meu parceiro Maxi Pantera. O DJ do nosso vereador. Dada. Alô, Maxi! Circuito com a gente, alô, Vivito! O Pop é o Pop! Amores que matam! Vem, vem! Amores que ferem, amores que... Alô, Vivito, boy! Fala, Maninho! Fala, Maninho! E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. Os camaradas da pedreira, Fabinho, Jefferson. Deixa eu parar, tá ardendo, vai. Bora, bebido! O Elipe é baile de favela, que a Marconi é baile de favela, que a São Rafael é baile de favela, e os menores preparados pra fuder cachorro. DJ Juninho, do Premier. Tá aqui com a gente também, alô Juninho! Davidson! Davidson! E o nosso parceirão Juninho Moura! Também tá aqui com a gente na área, alô Juninho Moura! Tá mais do que certo, mais do que carimbado. Jean Paulo Davidson, no aniversário do Preninho Live. Dia 17 de março, tudo preparado, maninho. Vai ser pressão. Aniversário do nosso parceiro empresário Átila. Está por aqui. Esse é a velha guarda do Pop. Em abril, o Pop. E o aniversário do Átila. Vamos lá! Fala, seu Douglas! Bora, gordo, pressão! Nosso amigo! Tamara, caminha aqui! 2 quilos, né? Só, só, da equipe tem vai, dourado, fala mosca! É, bora, Michel! Alô, Clebinho! Cachorro louco! Maurício do Chino Sul! Vai, meu povo, vai, meu povo! 1, 2, 3, agora! Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Liga na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Mari Reis, Rayara, Lima, Beatriz Reis, senhorita Ellen Santos, também as cretinas do rock, aqui no Pop. Melhor do que tem, você vai se também. O som é de qualidade, da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Jequinho Souza! Grande abraço pra você, Jequinho! O Salomão, o Caida também, DJ, o Whindersson Show, o gordinho da família, o Caida. Olha, gente, já tem CD ao vivo da festa de hoje ali na House Mix. E aqui com meu amigo Belo, circulando no meio da família, pô. Primeira e segunda parte. Vral, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. Essas malandras assanhadinha. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, meu povo! Vai botar elas pra mamar. Mas é ruim não marcar toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou... Meu nosso amigo Marcelo, Shirley, William, Chico Gonçalves, meu parceiro Chico. Galera do bloco, Ponte Sem Freio. Dia 2 tem Maestro Davidson e Gia Polo do trio do Ponte Sem Freio. Vai ser muita onda. Deixa assim, batidão no batidão. Apolo. As popozudas. E o baile todo. Vem assim, maestro. O grito da galera. Uala! É. Rebola, rebola, levantando o dedinho. Rebola, rebola, dominando esse corpinho, então. Ah! Eu quero ver tu dominar. É. Ah! E agora? E agora? DJ já vai tá dominando. Obrigado, parceiro Genivaldo! G3, fatores! Bora, Yuri Playboy! E jogue seus braços pra trás, balança seu... E puxou, essa dupla vai longe! Pop som! Meu amigo Bezé Cardoso, daqui na área, ele companhia sempre do Rodrigo Escamoso. Essa galera aí, a gente tem que tirar o chapéu. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá tomando cerveja, bota a mãozinha pra cima. Quem tá tomando uísque, bota a mãozinha pra cima. E vem com a gente assim, ó. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero... Bora, Eduardo! Piranha e curtir esse bailão. Cê é amiga da minha mina. Oi, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, Selmin. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê. Desse jeitinho. Oi. Vai no gaguear. É James Beach, papai. Jogo não vou tá sozinho. Eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir da minha cama. Maestro Davidson. Os bumbum que é pra me dar mais sorte. Só que o combinado é o seguinte: 90 minutos. Alô, meu DJ, me pintou! Bola na trave, dá uma tremidinha. É, guai, já tá pra isso. Volta, volta. Michel, né? Alô, Michel! Pra baixo, volta, rebola pra cima, faz um movimento novo, pica, quica, picadinha, volta, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima, faz um movimento novo, quica, quica, picadinha. Vamos fazer o bumbum delas que cai igual. Bora, meu irmão. Vem! Quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica, te falei que ela é louca, descarada. Baba sua brisa com o poder dessa quicada. Essa menina tem um mistério. Quando ela empina o bagulho fica sério. Quica ali, senta aqui, para não para de dançar. Bota o bumbum pra relaxar. Chama. Alô, Lélio Corujão! Mexe a cara, mexe não para. Ei, ei, tá, tá, tá, tá, tá, tá. É o barulho que ela faz quando começa a quicar. Papai é dançarina. Tá, tá, tá, é o barulho que ela faz quando começa a quicar. E aí, Jean? Vai brisar no Átila e com a linha dos carniçados! Que ela é louca, descarada. Aba sua brisa com o poder dessa. essa quicada. Essa menina tem um mistério. Hoje tem resenha, hoje tem resenha. Fica aí, senta aqui, mas não para de dançar. Bota o bumbum pra relaxar. Chama as amigas, enche a cara. Mexe, não para. Coreografia vai, só de sacanagem, vem na fuleiragem. Logo em canto! Se eu pedir, tu vai pra cima, vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima, vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima, vai vai bunda pra baixo. Bora aí com o show, bora aí com o show. Vai bunda pra cima. Por tua conta e risco. Tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha. E aí, GG, caçula, sentiu? Agora! Cheirinho de sozinha. Vinho Caida também tá aqui no circuito com a gente, alô Vinho! E o WM lança no ar. Essa menina, pra todas essa as menina é sem vergonha, gosta de tocar o terror. Já me deu até insônia, meu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou. Quando ela desce é igual. Lá pro final só. Ela sente e não para, ela toca. Que o bagulho é doido, meu irmão. Quando ela desce é igual terremoto. Ela sente e não para, toca o terror. Quando eu desço é igual terremoto. Rebola, não para, toca o terror. Quando eu desço é igual terremoto. Rebola, não para, toca o terror. Toca o terror. Atrevida, poderosa. Gosto mais de um. Tocar terror. Pra te ver perdendo a linha. Teu sucesso. Depois que subir. O Johnny, o Pedro Paulo, o Maluquinho, pro Alvo, Equipe Rock. Fechou! E aí, Gio? E a gente aqui já com o nosso vereador Dadá, um Dadá Promoções. Obrigado pela grande receptividade e obrigado pela estada. Um Dadá do Pop! Obrigado, meu vereador. Tamo junto, Maninho! Eu ganho essa parada forte. Vai ver que eu sou zica. Ah, você acredita? Quando eu desço igual terremoto, rebola, não para, toca o terror. Quando ela desce igual terremoto, ela sente e não para, ela toca. Um estilo único e inigualável. Alô, Yudi. Bonito, bonito. Alô, DJ Michel. Um abraço. Mas ela vem me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas espera aí. Mas espera aí. Mas espera aí. Espera aí. Você não paga as minhas contas, já não manda sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. Igor Show, qual é o nome dela? Essa é assim. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela. Pra você, Maninho. Alô, Chico. Leve o Corujão, direto do Mirim, meu irmão. Mexendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas espera aí. Você não paga as minhas contas, já não anda a sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. E o nome dela? Eu encontrei ela no Tinder. E não é minha namorada. conhece. Tem que ter pituto pro CD. Eu vou lançando o passinho só o ombro que me. Pode gerar na gera essas bebezinhas de louca. Seu bonde tá formado que não mata, fortalece. E sexta-feira que é de lei, vamos descer pro WS. Um maestro. Quem conhece? Davidson. Peço uma dose de pito pra aliviar o meu estresse. Conhece? Conhece? Pop! Abra a mala e solta o suco que a pop, onda pop, pop. Conhece? Conhece? Conhece? Conhece? Isso aqui é safadão e a concorrência. Conhece? Carreto, você falou. Paredão, Maninho Motos. Bora aí, Guxu! Vai pro show, garoto, agora vai. Eu vou lançando o passinho, só um ombrinho que me... Pode gerar na gera essas bebezinhas de louque. Hoje o bonde tá formado que não mata. Vamos descer pro da... Bora, Atila! Conhece? Carga assada! Conhece? E desce uma daqui pela retaguarda, meu irmão! Esses são pop! Conhece? Pop! Abra mais sorte, só que a bunda da novinha desce. E eles falaram de apolo! A gente só vai quando acabar e a aparelhagem tiver tudo no chão! É nome de diamantes, lingerie! A mais desejada no Brasil! Se a minha mãe souber que eu tô cantando esse tipo de música, nunca mais ela me leva pro show! Fazendo sacanagemzinha, todo mundo bebulo, causadia, rola sol. É no forrozinho, bora toma, bloco e cana. Bora toma, não, bora toma, toma. Bora contagem regressiva pra ela jogar o bumbum. 5, 4, 3, 2, 1. Taca, vai taca, taca, vai taca, vai taca, bum. Taca, novinha, de se fuda. Arrasta, povo pop som. Vai taca, taca, vai taca, vai taca, bum. Taca, novinha, de se fuda. Vai taca, vai taca, taca, vai taca. Esse amigo nosso, viu, mas velha guarda. Estourou no meu peito e disse vaqueiro. Papai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, só quero é você. Eu só quero você. Joga o metal pra swingar. Vai, vai, vai, vai. Chupa a mim, chupa a mim. É meu, é? Davidson. Marcelo Chico do Mini. Um abraço, maninho! Pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar o pé da Assunção. Vai, vai, vai no chão, vai, vai, vai no chão. Juiz aí, vem pouquinho. Falou, Pato, falou nossa produção, rapidinho aqui com o seu Rui, por favor. Chão, chão. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada. E a galera, meu pai de tuba aqui na área, meu irmão. Eu te amo. Bora, Michel. Eu te amo. Bora, Clevinho. É tão grande. Maurício da Ultino Som. Minha paixão. E o nosso parceiro. Warley, né? Alô, Warley! Não me canso de falar que eu te quero. E o quê? Que eu te quero, baby, baby. Carne assada e Átila, meu irmão. Tem que tirar o chapéu. Chico Gonçalves e a minha equipe. Bloco Monte Sem Freio, por sinal, Jean Paulo e Mestre Davidson. Tá tudo confirmado, tudo beleza. Tranquilo, Marinho. Chegou, chegou. E vai, vai, vai. Do pop, só levanta a maninha, maninha. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem, menina, vem mexer. E agora? Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem, menina, vem. Não é, conhece. Ela não é o gererê. Essa tem mais notas pra você. Ela não é o gererê. Essa tem mais notas pra você. O maestro. Eu só quero amar e dar um beijo. Beijo, meu parceiro Clebinho. Cachorro louco, maninho. Tá por aqui, já tá de saída. Obrigado, viu, Clebinho. É amigo do maestro, é amigo do Apolo, é amigo da empresa Pop. Pop. Porque te amo, vem que eu te quero. O meu amor é você. E a gente já vai se aproximando da nossa reta final, viu, gente? Valeu, Manju! Vai te amar como eu te amei. Obrigado, galera. Já vai ter tuba, meu amigo Michel, meu amigo Clebinho, cachorro louco. O Alisson também, um grande abraço pra você. O meu amigo Maurício do Altino Som. Valeu, viu, galera? Valeu pela moral. Tamo junto sempre. Contigo. Tia Paula. Bora, Berserk! Alô, Rodrigo Escamoso! Essa galera que eu tenho que tirar o chapéu, meu irmão. Esses são fiéis ao maestro. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Reta final, galera! Dá meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Dia 2 de março, Igara Feminim, bloco, ponto sem freio, Gia Paulo e Maestro Davidson. O nosso vereador Dada, esse amigo nosso, é amigo do Top! Top Som! É tudo pra mim. É tudo pra mim. É tudo pra mim. Valeu, Mojo! Yuri Playboy, é o nome da fé. Coração, você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos! Vamos! Vamos virar. Reta final dos Popsons! Oi! Como é lindo o seu corpo nu. É todo lindo de norte a sul. Tua boca tem sabor de mel. O maestro. Tua pele. Bora, Tito! Pode sem freio, meu irmão! Estamos chegando! E por sinal, tá por aqui o Laélio do Corujão. Esse cone. Olha o passe do Laélio, vai! O velho, né? Daqui a pouquinho tem o Pop! E da Guanabara, daqui a pouquinho, tem o nosso Pop Show! Vamos nessa, maninho! Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Obrigado, gente. A gente já vai tocando aqui as nossas últimas. Já agradecendo com todo carinho as pessoas que vieram curtir, vieram se divertir, juntinho com a gente aqui no Pop da Amazônia. Muita gente ainda não conhecia essa nova formação do Pop. A gente está aqui para fazer a alegria de todo mundo. As estruturas mais contagiantes do estado do Pará. Pop Soul! Sempre tem novidade pra galera. Obrigado a toda a minha equipe de produção. Valeu mesmo de coração, viu? Essa galera aí tem que tirar o chapéu. Essa que é a equipe, meu irmão. Não tem pra ninguém. Nossa equipe de montagem também tem que tirar o chapéu. Obrigado, viu? Valeu! Fechou! E aí, Jean? Inclusive, domingo que vem tem um novo cenário do Pop, meu irmão. Vai ser coisa de louco! Mais um novo, né? Valeu, gente! Obrigado! Vai tocar aqui mais uma música e ponto final, tá? Então, tá ok? Não. Valeu mesmo, bonjour! Vou te procurar. Nosso amigo Misael, valeu, viu, Misael? Você, o Léo, Fabinho, o DJ Igor! Bora, Igor, show! Falarei do meu amor. Clebinho do Cachorro Louco. Nossa galera lá de Abaitetuba, bora, Clebinho! Bora, macho! E aí, Jean? Estamos aqui. Sempre juntinho, maninho. Obrigado, meu parceiro, empresário Átila. Ele, companhia do Gatada. E o DJ Jaderson. Seja onde for. Daqui só quando desmontar. Falarei do meu amor. Coração. Do mar a imensidão e da noite um esplendor. Não vou deixar. Olá, Cris! Fugir de mim. Primeira dama aí do nosso vereador Dadá. Aqui pela retaguarda. Da olha meu parceiro Gordinho Pop! O fiel Pop! É a mulher mais forte do Monjú. Eu preciso te ver. Bora, nossa madrinha Cris! Do Monjú, tá por aqui. Um abraço do povo. Monjú, alô, Dete. É nóis, é nóis, é nóis, maninho. Som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som,